Tem gente ganhando a vida na base do cambalacho. Tem uns que sobe ligeiro, de repente tá lá embaixo. Eu subo devagarinho, se eu cair não me esborracho. Com meu jeitão de caipira, vira e mexe eu encaixo. Na cabeça da galera, no coração dessas feras, feito com frase sincera, um modão de cabra macho. Pego cedo no serviço, dou um duro do diacho. Cuido bem da minha roça, do meu arroz com de cacho. E na volta pro meu rancho, tomo banho no riacho, numa rede cuiabana. Depois da janta eu relaxo, antes do sono chegar, pego a viola pra tocar. Eu não durmo sem cantar, um modão de cabra macho. Vejo um forte fazendo, o mais fraco de capacho. Meu sangue ferve na veia, igual melado no tacho. Companheiro desse forte, no meu grupo eu despacho. No mais fraco eu não piso, pro mais forte não rebaixo. Bem errado não aceito, só defendo o que é direito. Procuro fazer bem feito, meus modão de cabra macho. Tempo escutando, sucesso, fogo de facho. Moda boa é caipira, e não é só eu que acho. Enquanto o violeiro toca, sapateia no compasso. Sou caipira puro sangue, não sou cantorzinho baixo. Da viola noite e dia, levando muita alegria. Quem tem bom gosto aprecia, só modão de cabra macho.